o Gol 1924 para o táxi com 165 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alternando Natal. Táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Delta, lá torre 186, bom voo 924. Livre táxi a Juliette Alfa, ponto de espera da Delta, lá torre 118.6, Gol 1924, grato, boa tarde. Faz a passagem do tráfego, pode iniciar o 600. Temos mais um tráfego da companhia no portão 10 que já realizou o pushback. Está próximo a chamar táxi. O senhor aguarda mais esse tráfego? Não, senhor, a gente já está acionado, o senhor autorizou acionar, apenas vamos já aguardar isso. Vamos aguardar do 10, aí fica meio difícil. Né? Não fica difícil, não, fica fácil. Livre acionamento após o tráfego, o primeiro tráfego que passar após a retaguarda. Está livre, chama táxi. Valeu, facilitou. Para o táxi 3566 com 149 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Recife. 3566, ingressa Índia e Alfa, vai seguir o 800 da Gol. No, na Delta, como número 2, chama a torre 186, bom voo. Índia Alfa, segue o Gol, 186 na Delta. 34. Rumo de frote pelo centro autorizado, curva da direita para o 022, aumentando razão 3834, obrigado. Gol 1394 com 88 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Campinas, pronto para o táxi. Gol 1394, inicia táxi até o através do portão 8, aguardando para prosseguir, vai seguir 800 da companhia no portão 612 em procedimento de push. Gente, autorizado o táxi até através do 08, após seguir 800 da companhia, gol 1394. Correu 9985 até total. 9886 total, prossiga. Nosso táxi pode surgir aqui ou com quem? Positivo. Sim. 333, cópia. Torre Salvador, boa tarde, Gol 1924. O 924 está pronto? Pronto, 924 ingressando, táxi Delta. A linha decola, vento 150 graus, 8 nós, 1924. Livre decolagem, Gol 1924. Zero, táxi deslocado, ponto espera na Delta. Lá, torre 186, bom voo, 600. Juliette Alfa, ponto de espera 186, obrigado, boa tarde. 94, segue o tráfego da companhia. No próximo Delta, chama a torre 186, bom voo, boa tarde. Sim, segue o tráfego da companhia, no próximo Delta, 186, boa tarde. Pushback, acionamento, tá 3661, ó. Portão 11, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi, 3661. Chama táxi, 3661. Salvador, boa tarde, 3566 da TAM, onde espera na Delta, para ingresso. 3566, bom dia. Ingresso na Delta, pista 10 autorizado, aliás, e manter. Via Delta ali, mantém na 10, TAM 3566. TAM 3834, Recife 1025, 12545. 2685-2545, agradecemos a coordenação com o centro, TAM 38834, uma boa tarde, senhor. Boa tarde. O controle tem uma boa viagem. 198 o controle, 924, grato, uma boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol 1924. Gol 924 na Puca, sobe 350, sobe vigilância radar. Puca, sobe ao 350 no 924. Ataque total, 986, estamos com 3 a bordo, com 340 de autonomia, alterna palestra. Vai observar a rolagem do Airbus na sequência ali e manter. Autorizado Delta, após Airbus ali e mantém, 1600. TAM 3566, 150 graus, 8 nós, decolagem autorizada. Sim, da colagem, 3566. Delta, na Delta vai chamar a torre no 8, decimal 6, ou ajuste no 0 ou no 2. Ok, filho, 12, 76 quilos, Delta, 3866, torre, vamos lá. Salvador, bom dia, o gol no 394, próxima Delta. 394 após a rolagem do 37 companhia, aliás, manter a pista no zero. Gente, após a rolagem da companhia, autorizado aliás manter a pista no 394, pista no zero. Controle é o Guardião 06. Guardião 06, controle. Decolou de Ondina, destino centro administrativo. Manterando 500 pés com quadro a bordo. Acuse visual com o CAB Guardião 06. 06. E pastel por semi-terra. Afirmativo, trip 5489. Ok, obrigado. E fechado, existe essa comida, tá? Meia decolou 02-935, costa 19-8, controle, boa viagem. 19-8, boa tarde, obrigado. O gol no 600, vento 150 graus com 8 nós. Tenho decolagem autorizada. Livre decolagem no 0600. Meia da TAM, decolou na sua escuta, Pucajamo. Na Pucajamo, TAM 3566. Sobe, mantém nível 190. 190, 3566. Vamos ter o contato, total 9886. Total 9886. Autorizado a Delta, mantém um ponto de espera inicialmente. Aqui, mantém ponto de espera. São 2345, desculpa o regresso. 06. Tá, 3661 para o táxi, com 150 a bordo, 2h20, alterna Aracaju. 3661, táxi via Juliette Alfa, quando na Delta Torre no 8, decimal 6. O ajuste no 012, bom voo. Táxi via Juliette Alfa e Delta, na Delta 186, uma boa tarde. 394, 150 graus, 8 nós, colagem autorizada. Decolagem, pistão no 0, gol no 394. No 0. Ali, Salvador, 3193, está autorizado o procedimento localizer? Localizer, autorizado, está 3193. 3193. 43, diagonal 53, diagonal 0. Tá 9886, autorizado alinhar e manter, pista 190. Ela é manter, por cima 07. Turno 394, decolado ao 05198, controle, bagagem. 198, obrigado, até mais. Gol 924, Recife 12685, gol 924. Recife 12685, gol 924, grato, boa tarde. Controle, gol no 394, decola da El Black. Gol no 394, nada El, sobe 400, gol 394. 394, 400, 394. Três cinco meia meia, vou em Aracaju, 3566. 566, Aracaju. Controle Salvador, 3193, estabilizado no localizer, pista 10. Localizador, complete a aproximação. Torre 118, decimal 6, tá 3193. 118, 3193. Controle ao Guardião 06, para o regresso, decolado de centro administrativo. Guardião 06, prossegue para Salvador. Positivo, 500 pés, está com proa de Pituaçu. Porto Vicente, aguarde transferência, Guardião 06. 06. 35489, POB 57, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. 360, autorizado São Paulo, no POB 58, decolando da 10, curva direita, na Gole, transição Gonza, transponder 5470, e o controle após a decolagem 119.8. Este é o gol no 333. Gol no 333, só confirmando nível 360, não é isso? Afirma, 360. Cliente, reporte pronto para o puxo e acionamento. Gol no 333. Vai reportar, estamos no 5, reportará quando pronto. Gol no 333. 35489, táxi via Juliette Alfa, quando na Delta, torre no 8 decimal 6. O ajuste é no 011 agora. Bom voo. Cliente, grato. Vou deixar a Alfa livre da retaguarda, por gentileza. Primadinho, mandando ponto para a Delta, 3661, seu. Santo 3193, vento 180, sul com 8 nós, checa o trem de pouso. Confirma aí os 1.200 metros fechados, pista 10, referência próxima táxi e Delta, onde tem uma irmã de companhia, um pouco mais à frente, pouso autorizado. Livre pouso, pista 10, tem embaixada e travada, 3193. Torre Salvador, Guardião 06. Guardião 06, mantém ali o litoral, o pouso é no pátio do Graé, tem um Airbus da Tana curta, se visual autorizado pela retaguarda do tráfego até o pátio do Graé, chame solo controlado, Guardião 06. Ok, visual com a aeronave na final 10, pela retaguarda prossegue para o Graé, o Guardião 06. Total 9886, decolou de Salvador 08, 198, eu controlo e tenho uma boa viagem. Não, muito obrigado, bom trabalho. 3661, observe pouso Airbus Companhia, após olhar e manter pista 10 a partir da Delta. Afirmativo, faz o pouso da mesma linha e mantém 3661. Dael, sobe para o 380. Ok, sobe Dael 380. Não, para o Grael, Guardião 06. 170 com 8, chame no solo controlado 06. 6. total 986, tem condições de aprovar da El, pode ser? Da El. Obrigado. Nada. Gol no 600, chame Recife, 12685. Gol no 600. 00, bacana. 192. Tá 31192, autorizado Maceió, 330 Unido, Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puca Transição Aracaju. Transponder 5476, controle 119.8. Tem aqui o Maceió 330, autorizado pela Upper Whisky 58. Decola da 10 curva esquerda Puca Aracaju, 5476, transponder, controle 119.8, tá 3192. Tá 3192, correto, chame pronto para o posto de acionamento no 02. Gente, chamará. Guardião 06, considera o solo azul no 1, frequência livre, boa tarde. Zono 394, chame Recife, 1288-133-25. 288-133-25 com Recife, obrigado, 394. Via Alfa, Kilo, Pátio 3. Reporte para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo e Pátio 3. Tá 3193. Torre Salvador, aqui é o Trip 5489, entrando para o ponto de espera na Delta. Autorizado, aliás, manter pista no zero. Trip 5489, pista no zero. Tente autorizado, aliás, manter 5489. Bom, 394, Recife, 12881-3325. Esmeia 61, decolada aos 12, 198, o controle, boa tarde. 98, boa tarde. Passa 361, decolada, passa 1300, velho. O vento 160 graus com meia dúzia nós, quando o ponto decola autorizado, marcação um pouco à frente, onde está a marcação de cabeceira deslocada, ok? Ciente, positivo, 5489. Controle autoriza o TAN 3661 no voo da EL direto. TAN 3661 no... Pesado da EL. Voo da EL, TAN 3661. Acionamento no 5. Voo no 333, autorizado chame táxi. Chama não, 333. TAN 3193, correção. Mantém em frente o táxi via Alfa. Vai ingressar via Juliette para o gate 06. Só atentando, tem aeronave da Gol fazendo pushback no 05. Após a mesma livrar o setor, está livre para o 06. Então, 3193. Ciente, Alfa Juliette, após o aeronave da Gol, gate 6, então, 3193. Obrigado. Obrigado e um bom dia. Autorizado, chame táxi. Chamar agora o táxi na 3192. No 60. Ciente, subirá sem restrições, no 160. agora é o Tango Mike Charlie. Ativo 4801-11150 a bordo. E alto para 1747 do Lula. Tal 9886, Recife 1288-13325. 1288-13325. Para o táxi Gol 1333, 189 a bordo, 189 a bordo, temos 4 horas e 10, alternamos o galeão. Sete Gol no 333, táxi via Juliette Alfa, e ingressando na Delta, chama a torre em 118, decimal 612, ajuste 1011, tomou voo, boa tarde. Juliette Alfa na Delta, torre 186, obrigado, Gol no 333. Para o táxi do TAM 3192, está o Tena Aracaju, 3 horas e 15, 72 a bordo. Confirmando PLB 72 a bordo. Afirmativo, Tena Aracaju, 3 horas e 15, 72 a bordo. Gente, grato, táxi via Índia Alfa e próxima Delta vai chamar a torre em 118, decimal 612. Ajuste 1012, tem um bom voo, boa tarde. Táxi Índia Alfa Delta, próxima Delta 186-1012, ajuste a 3192. Torre Salvador, boa tarde, Gol no 333, na Delta, ponto espera da 1-0, pronto. Gol no 333, pista no zero, autorizado Delta, Alfa, versão Delta, pista no zero, linha decolar, 160 graus com 10 nós. Autorizado, ingressada Delta, linha decola na pista no zero, Gol 1-3-3-3. Já está deslocado um pouco à sua direita, ok? Desloque, obrigado. próximo a Delta, tá 3192. 3192, Atan, aliás, mantém a pista no zero. Gente, ali mantém pista no zero, tá? 3192. Triple 3, decola 221, 198, ao controle, boa viagem. Obrigado, 198, boa. Controle, Salvador, gol 1-3-3-3, decola, 1.410, gole. Paulo 333, agora e sobe para o 360. 360, gol 1-3-3-3.